me pegar e hoje tinha sacanagem. Que era a maluca, que era da malandragem, mas da hora H. Tô vendo que você é muito gênio e pouco risque. Que ia me pegar e hoje tinha sacanagem. Que era a maluca, que era da malandragem, mas da hora H. Tô vendo que você é muito gênio e pouco risque. Muito gelo, pouco uísque. Bruno e Marrone passou por aqui também, Você Me Vira a Cabeça. E agora eu tenho informações da volta do cantor João Carreiro aos palcos de todo o Brasil. De volta aos palcos, João Carreiro fará show em Monte Aprazível. O cantor João Carreiro está de volta. E do mesmo jeito, bruto, rústico e sistemático de sempre, né? Só que agora em carreira solo. E os fãs da região de Rio Preto podem se sentir privilegiados, porque no dia 14 de agosto, próxima sexta-feira, no Monte Aprazível Rodeio Festival, ele fará o seu terceiro show neste retorno aos palcos. O primeiro no estado de São Paulo. E ele teve apresentação marcada também em Rondonópolis, Cuiabá e Mato Grosso. João Carreiro vem para mostrar o seu novo CD, lançado em junho, com 22 faixas, quase todas de composições próprias. As músicas Faça O Que Quiser De Mim, Padaria, já são sucesso nas rádios, né? Olha que luxo. Então vamos aí com o cara que tá de volta, e tá de volta sempre aqui também no Central do Sertanejo, João Carreiro. Você não se importa ao me ver de volta, bater na mesma porta onde te dei as costas um dia e sair. Sei que fui tão imaturo, menino inseguro, com medo do futuro, mas agora eu juro, vim me redimir. Esse tempo ausente, eu pensei na gente, pra seguir em frente eu tenho que mudar. Na nossa separação, cheguei à conclusão que o seu coração é o melhor lugar. Te perdi, me perdi, mas dá pra voltar. Faço o que quiser de mim, é só dizer um sim pro meu coração. E me jogo nessa porta dentro, pego e arrebento essa solidão. Faço o que quiser de mim, é só dizer um sim pro meu coração. E me jogo nessa porta dentro, pego e arrebento essa solidão. E juro, meu futuro tá nas suas mãos. É só dizer um sim pro meu coração. E me jogo nessa porta dentro, pego e arrebento essa solidão. Faço o que quiser de mim, é só dizer um sim pro meu coração. Jogo nessa porta dentro, pego e arrebento essa solidão. E juro, meu futuro tá nas suas mãos.